Sejam todos bem-vindos ao Show do Aya. Quem confia no papai do céu, quem de Deus o coração joga a mãozinha pra cima. E joga a mão pra cima, bate na palma, na palma, na palma, na palma, na palma, na palma, na mão. E o meu águia vem chegando, galo! Vai, vai! Bora, bora, bora, bora, bora, detonando o DJ Nando comandando! Eu preciso de ter. Vai. Novo Super Águia! Fumar maconha, pega sua presença. Você sentando no som, me deu onda, que vontade de te ter. Vamos nessa! Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, que vontade de te ter. Obrigado, meu somzão robótico, meu irmão. Gosto de você fazer. Ah, que deu pontapé inicial nesse evento maravilhoso de hoje, gente. E quem quer curtir o log até 6 da manhã, joga a mãozinha pra cima. Marituba. Vambora, vambora, vambora. Mega DJ Hugo, o garoto das produções de Castanhal. Fechamento é você. O águia chegou. Preciso mais beber e nem fumar maconha. Pega sua presença, me deu onda. Pega o seu sorriso. Fica nosso amigo Rafinha da Minária, o netinho da Faz Gostoso lá de Castanhal, vem com a gente também. Ele, o quatro começado, vem no Brasil S com a gente. Aqui, pode crer. DJ Nando. Eu! DJ Clarilson Show. DJ Diequinho. DJ Marcinho. Eu preciso te ter. Bora que isso é apenas o aquecimento, gente! Vambora, vambora, vambora! Joga a mão pra cima e faz o S, faz o S! E faz, e faz, e faz, e faz o S agora, agora, agora, agora, agora, agora, galô! Nosso parceiro Vitinho lá de Maracanã tá aí com a gente também! Fala aí, Vitinho, galô! Super Águia! Vamos lá! É só o aquecimento. Eu fico triste quando eu vejo ela brigando. E o quê? É, o boladão parar até se falar. Não me culpa. Super Águia. Super Águia. E agora? O nosso parceiro Bruninho do Premier de Mosqueiro tá aqui com a gente também. Olha, Bruninho! Aqui. Obrigado a você, garoto. Super Águia. Vamos lá! O cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado. As meninas pedem ali e já quer colar do lado. O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O DJ Carlinho é putão treinado. MC Flavinho é putão treinado. Esse amigo envolvido é putão. Nosso parceiro Neto e toda a comitiva de Primavera com a gente também. Super Águia. Curtindo o Águia. Obrigado, Neto. Welcome. E muito mais de lança. Bandido não dança, bandido balança. Bandido não dança, bandido balança. Tá piscando no passinho. E a galera de Maracanã com a gente também. Curtindo o Super Águia, galô. Bora pro quê, Che? What? Solta o som aí, meu. Aquele pontinho lá. Isso. Só som. E aí? Bicho também. Paulinho da Dida. Impressão, tremece quando ela desce, batendo a bunda. E vai mexendo tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Tremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Tremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. No baile da 17. Fala, Netinho, da Faz Gostoso. Eita, meu super! Super Águia. Tremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. No baile do Eli, fala, te dá catucadão. No baile do Pantanal, vai te tacar com pressão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce. E vai botando a bunda no chão, no chão, no chão. Bora por quê, Che? O Águia está na área. Vamos lá! Isso. Alô, Marquinho! E o bicho também. DJ Paulinho da Adidas Produções. E o Águia vai tocar de tudo pra galera hoje. Te prepara, garoto! Alô, DJ Nando! Eu! Obrigado, Ozessa, meu Jonathan, o Giovanni do Minário, o garotinho! Ei! Cada golada lá no Tauá com a gente! cheio de moral. Tu toca fazendo cara de mal. Eu sou lobo mal. DJ Nando. Tamanho acima do normal. Fala, Vitinho! Vem fazer o S. Tamanho acima do normal. Tamanho acima do normal. Acima do normal. Desse jeito você me deixa louca. Botando a toda na minha boca. O nosso parceiro Cezinha da Mitenário, toda a galera com a gente, obrigado, beijo. O nosso parceiro Daco da Ceasa e a primeira dama Luane tá aqui com a gente também. Aqui. Bora! É DJ Lohan, meu irmão. DJ Robert, domina toda a comitiva. Ele avisa que tá chegando o novo Extreme Four Revolution. Tá chegando. DJ Lohan. Cheio de moral, só toca fazendo cara de mal. Eu sou. Faz o S. Fui lá no bailinho, que lá no sol, com você. Todo mundo olhou. Fui lá no bailinho. Ela parou e me chamou eu. Jogar! Novinha. E as novinhas. Obrigado, parceiro Beto. O Modesto, o Márcio, o meu Alan. A equipe 1.0 na via de Maracanã. Obrigado a vocês, legal. Toma lapada no chão. Via lapada no chão. E a lapada no chão. DJ Dieguinho performático. Maestro DJ Nando. E agora? É no quilômetro 34, meu super. E agora? As molecas já estão na fita. Obrigado, família Palmeiras, Esporte Clube, aqui com a gente também. Um abraço a vocês com muito carinho do Super Águia. Super Águia. Bora, beijo! Ai, DJ, toca a biscuição, ouvi. E bora, bora, DJ, dando, comandando tudo, tudo. Super Águia. Obrigado, parceiro Marcelinho do Mindenário. Obrigado a você, garoto. Ele toma com bichinho, você vira o super. E toma. E o Marcinho Martinelli tá aqui com a gente. Encaixa, encaixada, depois eu vou botada, encaixada, muito brava, depois eu vou botada, fica enlouquecida, depois dessa você brava. Toma encaixada, me botada, botada, encaixada, depois eu vou botada, encaixada, muito brava, depois eu vou botada, fica enlouquecida, depois dessa você brava. E já do meu ladinho, meu parceiro, o DJ Dieguinho, performance, com o Dieguinho. Tudo certinho, tudo tranquilo, garoto. Vem daí, DJ Dieguinho. Tudo bem, Nano? Uma ótima noite, realmente, pra todo mundo, as pessoas que hoje estão, realmente, vivenciando essa grande festa hoje aqui, igual marca a vinda e a volta do nosso Ang, pra fazer essa super festa, essa super alegria de todo mundo. Obrigado a toda a galera aí do Leão que mandaram ver. Toda a rapaziada que desde cedo estão aí, claro, unindo força, sim, junto com a gente, pra fazer essa grande festa maravilhosa hoje aqui. Mas logo deixa eu perguntar, quem tá solteiro hoje aqui? Bota o bracinho pra cima. Então, joga o bracinho pra cima, bate na palma da mão, palma da mão. DJ Nando, meu maestro, manda ver, garoto. Então deixa comigo, DJ Dieguinho. Estão ouvindo esse som? Super Águia. Pra reparar, estão ouvindo esse som? O som de seco no ar merece nossa atenção. Ei, Netinho! Repare bem o sensor. Netinho da Faz Gostoso na área, garoto. Ele quatro, claro. Parem usinas, motores, para ouvirmos bater. Fala, meu DJ, vem da unidade do móvel, garoto. Fala, meu Deus, aqui do nosso ladinho, claro. Aqui do lado do Águia, bem precisamente aqui do Ninho, claro. Ele, nosso parceirão Leon, nosso representante também na região. E ele já aqui com whisky Red Bull pra todo mundo, Nandinho. Vambora, brother. Rapaz, o homem veio mesmo, rapaz. Veio, tá aqui do lado. Preparem bem os sensores para poder captar. Parem os... O homem do Branca de Neve na área. Opa, gasto facinho, né? Pode crer. Vambora, vambora, vambora, vambora, vambora, vambora. E agora, e aí, tá gostando? Então rebola pro papai, vai. Então rebola pro papai. Rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. As molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita, as molecas já estão. E elas, e elas, e elas. As molecas já estão. Já estão! Vai, vai! É o Tarde Pop Live. E vem, e vem, e vem, e vem! Aquele que tá boa, aquele que tá boa, aquele que tá boa, boa em cima boa. E as friquites? Aquele que tá boa, aquele que tá boa, aquele que tá boa, boa em cima boa. Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Ah, uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Mano, mais um! Aí, produtor! Mais carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir malandramente, me deu pra casa. Aí, dando aqui com a gente, nosso parceirão Zé, Zé, ele da companhia. O nosso parceiro Jonathan, o Giovanni, os garotinhos. Ei, estão na área! Um abraço carinhoso pra todo mundo, obrigado pela vinda. Nossa cúpula invadindo a Águia, pode crer! Obrigado, meu parceiro Renanzinho, também tá ali com a gente. O Renan, o rei das periquitinhas. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Bora, Lodinho! Bora, maestro, manda vegar. garoto. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa. Então sai da frente que hoje é rock doido até 6 da manhã, irmão. É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Dá-lhe Super Águia. Só quem é gordinho joga a mãozinha pra cima. Quem é do Pai Sandu joga a mãozinha pra cima. Quem é do Remo também. Quem é do Flamengo dá um grito e joga a mão pra cima. Bate na palma, na palma, na palma, na palma, na mão. E vem, vem, vem, vem, vem. Toque bem. Girando, girando, maestro! Girando, girando, girando, aí novinha vem no embalo. E gira tudo, tudo, tudo, tudo! Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. Joga a mãozinha pra cima e gira comigo assim, ó! E quem é do Remo vai cantar junto comigo agora! Quem é do Remo? Canta aí! Uma coisa eu te peço. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Vocês! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. E agora do Pai Sandu agora. Vamos pra cima, papão. Pra cima, papão. Pra cima. Quero. Grita aí, vai. Grita. O som voltou, é o poderoso Super Águia. O som voltou, é o poderoso Ruby. Legal. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. A vida, o som voltou, é o poderoso Ruby. O nosso parceiro Gisiel do Minário, lá de Maracanã. O Marquinho lá de Garapé Sul tá aqui com a gente também. Sempre. Vem pra cá se divertir. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. O DJ Luiz. Um abraço pro Luiz, o Rodrigo, o Wilk, o Dalang e o agente também. Conhecendo eles. Super Águia. Um abraço. Doida é o Rubi que tá tocando pra fazer a mina pirar. Essa é a inovação, a nave solta o batidão. É o Rubi que tá tocando em ritmo de ostentação. Em ritmo de ostentação. Na vida o som voltou, é o poderoso Rubi. Na vida o som voltou. Alô, Leo, cadê tu, desgraçado? Vem pra cá, vem. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Aí, Oscar, bora beber, Oscar, bora beber. Mas não vai ficar enjoado, pelo amor de Deus. Bora, meu irmão! Um doce em novembro foi quando eu te conheci assim. Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais. O nosso parceiro Vitinho também na área. Ele e o Marquinho na parada fazendo S com a gente, obrigado. Um abraço. Leio e releio mensagens antigas de celular. Sua imagem indo embora, não paro de me torturar. Vou sair sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. E joga a mão pra cima, bate na palma, na palma, na palma, na palma, na palma, na palma, na palma, na mão. E dali, dali, dali, dali, dali, dali. Escuta aí, Ravei, pelo rank tá tocando. Linda! Atenção, mulherada solteiras. Assim, ó. Mulher. Te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Alô! Vou te botar de quatro, vou te botar de lado, vou te botar de frente e vou te fazer mulher. Ai, tu senta na p***, ai, tu senta na p***. E senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, vai. Vamos na 34! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, as novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, e a novinha passa mal. Super Águia. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. E ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu pro DJ, vai ter que mostrar o talento. Vai no Felipe, baile de favela. Na Amazônia, baile de favela. Quando os manos tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bem devagarinho. Super! Eita, meu águia! Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Essa vai pra mulherada que tem um coração bandido, meu irmão! Vamos ligar! Dário Rocha. Nosso parceiro Leão tá aqui com a gente. Obrigado, Leão. Diz que vinha. Vem mesmo e já tá aqui com a gente. Aqui. Sempre. Sempre. Você sabe que não vou namorar. Não vem com esse papo de se entregar. Eu quero mais é viver a vida. Alô, Dieguinho! Fala, Lando! Seu abraçado, amigo, todo carinho, meu parceiro Lucas, ele e toda a rapaziada também são de presente com a gente, galera de Benevides, curtindo hoje aqui no 34. E a gente abraça com todo carinho toda a rapaziada invadindo pra curtir o Águia, já aguardando o voo daqui a pouquinho, garoto, vai lá! Meu coração é bandido, não vai se apaixonar. Não adianta insistir, te avisei, antes da gente ficar. Meu coração é bandido, não vai se apaixonar. Não adianta insistir, te avisei, antes da gente ficar. Olha só, nós por aqui com a gente também. Um abração especial para as viúvas curtindo Águia, pode crer. Mário Rocha. Elcio, a nossa amiga Elcio também está com a gente. E claro, a Muriel Velho de Castanhal curtiu Super Águia, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Você sabe que não vou namorar. Não vem com esse papo de si. E o Black chegando. Eu quero mais é viver a vida. Deixei bem claro, não sou fingido. Ficou no veneno. DJ Black hoje, né, Nando? Vamos fazer uma onda mais tarde. Vamos lá! Bandido. Agora que o povo tá chegando, mano. Muita gente lá fora. Festa só no início. Até 5 da manhã. Meu coração é bandido. Super Águia. Super Águia. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Te disse que és minha paixão. E ganhei só o nosso parceiro Robertinho também fazendo S com a gente. Alô, Robertinho! Rapaz, ele tá na área. Curtindo o Águia, obrigado, garoto. Ligue em comando! DJ Nando. DJ Nando. Quero algo sério, não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Ou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Isso é só o comecinho, garoto! Super Águia! Novo Super Águia. Totalmente blindado. A nova era da tecnologia. a menina boa pra dançar. Esse teu balanço está me provocar. Rebola, menina, encosta aqui em mim. A noite é nossa e tudo vai rolar. A festa é a KDC que manda. Os canalhas do comércio vão te envolver. Nesse teu charminho eu me ligo. Assim você acaba. Obrigado, amigo! Vem nessa. Nossa parceira ali, também o Dudu, a Rita, a Luana. Aí, da Coincesa! Pele é doçura. A todo mundo fazendo S com a gente. Você vai me enlouquecer. Vem nessa pegada dançando. Vem dançando com a KDC. Eu sou da galera KDC. Os canalhas do comércio mandam ver. Eu sou KDC, KDC. E vem curtir com a galera KDC. As festas de aparelhagens mandam ver. Galera KDC. Se liga, galera! O AG está na área. Segure-se quem puder. Gente, hoje vai tocar de tudo, meu irmão. Modo Igreja Super Águia. E agora? Agora vai pagar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Agora vai pagar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Olha o badala, segura a chifrada. Fica bem louca que vai levar chicotada. Seja no é totalmente blindado. 3, 2, 1. Vem de lá, meu DJ. Tudo bem, Nana? Aqui do nosso ladinho, meu parceiro grande Robert. Ele está aqui com a gente, nosso representante também, Igarapé-Açu, parceiro nosso desde o tempo do Jackson. E agora ele vem conhecer o Super Águia, vem matar a saudade do Águia. E hoje está aqui com a gente, ele já avisando que está chegando também o Extremo, não é isso? Tá de volta e a galera com certeza vai conhecer lá em Igarapé-Açu. E ele está aqui no Águia, DJ Maestro Nando! Opa, meu irmão! Valdes Quest, Madrito. Nós vamos ficar por aqui. Aqui, aqui. Isso nunca vai melhorar. Não, não, não. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá, não tem por que insistir. Nem DNCDs! Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo, não, não vai mudar nada. Olá, Clarice! Isso nunca vai melhorar. Meu amigo Vitinho, também toda a galera com a gente, obrigado, coração! Isso não pode ir. Ele veio conhecer o Super Águia! Super Águia! Para amar, e pra não piorar este erro, se me deixa em paz, não. Nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh. Nosso parceiro Biel, lá do Terremoto Show. Vamos lá. Isso é meu Super Águia no 34, galera. O Águia voltou. O Águia voltou. Agora com os DJs Clailson Show e Marcinho. Nando e Dieguinho performático. É Super Águia. Ai, cara. Solta-te, vai. Eu preciso te ter. É a música do momento aí, ó. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. Vem, gente. Nem fumar maconha. Que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Fala, Nando! Opa! Aqui com a gente também nosso parceiro Beto, o Modesto, meu amigo Fumaço, o Alan, toda a equipe 1.0 da veia. E estão aqui presentes com a gente, galera de Maracanã. Um abraço carinhoso a todo mundo. Meu grande amigo, parceiro lindo, Premier Prime, também tá aqui. O homem de Mosqueiro invadindo águias aqui, garoto. Nosso parceiro Hernani de Mujaru com a gente também. Um abraço! As primeiras 3D consideradas! Aqui. E o jamaicano do Super Águia também tá aqui, olha, mano. O cabelo do cara é desguiado, cara! Ligado, tô ligado. Quero ver na hora do show jamaicano aqui em cima, viu? Vamos lá! Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. É só presença. Me deu onda, o seu sorriso me dá onda. Super Águia. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto. Nosso parceiro DJ Denilson, rapaz, joga as datas com a gente. Ele na parceria aí com o Black, obrigado de coração. Aqui. Eita, Denilson! Eu preciso te assumido, ter. Hein, garoto? Meu fechamento é você. Eu não preciso. O Águia chegou. Super Águia. Da sua presença me deu uma. Você é um. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não. E atenção, bichinho! Só quem tá solteiro joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. É a Miss Super Águia. Vamos lá. Você diz que rebola, então vai, então vai. Provocando ela mexe, então desce, então desce. Realmente a rainha ela acaba comigo. Já provoquei top também tem estilo. Quando empina e faz o quadradinho, então rebola. Ei, Dudu, nosso parceiro Dudu, abraçando também o gato da Ceasa, toda a galera aqui presente com a gente, valeu pelo carinho, tá todo mundo presente, conhecendo o nosso Águia, garoto! Meninas, apega, que quica com a perna aberta, agora eu quero ver se você aguenta a pressão, agora eu quero ver se irmão, você aguenta a pressão. Meu irmão, pelo amor de Deus, vamos lá! E agora? DJ, nosso amigo Natson, ele tá aqui com a gente junto com a sua primeiríssima dama Aline, fazendo, claro, um ano hoje de namoro. Tão no apaixonado e tão no águia. Bacana, hein? Bora! Agora eu quero ver se você aguenta a pressão. Agora eu quero ver se você aguenta a pressão. Agora eu quero ver se você aguenta. E a pressão, pressão. Tá com xerecão no chão, tá com xerecão no chão, tá com xerecão no chão. E daqui a pouquinho o nosso super galera com direito ao jamaicano no Águia também, daqui a pouquinho, garoto. Pra cima, jamaicano. Eu falei que ia tocar de tudo, isso é só o comecinho. Aqui no 34! Manda 007. Lindo demais, equipe! 100% com som, Primavera! Bonito! Estão aqui! Que bonito, hein? DJ Nando! Que cena! Super Águia. Já quase tudo confirmado, viu, Nando? Terceiro sábado de maio. Já quase tudo confirmado, Águia em Santo Tomé. A gente com certeza ia ajeitando últimos detalhes. E amanhã a gente já confirma aqui na festa do 34, viu, Nando? O Águia Luz, terceiro sábado de maio, lá na Vila São Tomé. O Águia chegando por lá, garoto! O Adriano, Josimar, a Drica, Amanda, a Priscila, equipe Escassorrões do Tauá com a gente, obrigado! Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não me atrapalho, sou noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz. E o 50, ué? Toma aqui os 50 reais. Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não me atrapalho, sou noite de prazer. Já tá ficando chato, né? Obrigada, galera de Americana, aqui com a gente, fazendo o S! Prepara que eu já tô me preparando. Super Águia! Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doer, se em você. Super Águia! Deixa mesmo de ser importante. Gente, olha só, só chamar a atenção da galera que estacionou aí as suas motos em frente à bilheteria. Por favor, por gentileza, aparecendo até a mesma aí, tá legal? Só pedir pro segurança pra sair, dar um grau lá na moto, tá legal? Estacionar um local mais agradável, assim que não venha e quando se a congestionar aí à frente da bilheteria, beleza? Galera, portanto, que estacionou sua moto ali próximo à bilheteria, comparecendo aí até a mesma, só pra facilitar aí a retirada dos ingressos. E a galera que estão aí, portanto, comprando os ingressos pra adentrar e curtir o Águia Jaquinho! E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doer, se em você. Toda a galera do 38 também aqui, ó. Obrigado, Luiz, Rodrigo, Mike e o Darlan. De ser importante, vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave. E agora? Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amor. Nosso parceiro Neto e comitiva de primavera. Hoje o Gustinho do Águia, obrigado, coração, garoto. Super Águia. Vamos lá! Como eu queria. E o garoto Johnny na parada com a gente! Te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Obrigado, Elias! E também o Léo! Eles que vão tomar todas até 5 da manhã. 5 não! Vamos até 6, beleza? É por conta do Águia! Pra quem insistir nesse amor que já sei que já deu, vou embora para sempre. Bora, Rocha, tudo vai! São amores que um abraço e as primas inseparáveis de Santo Antônio do Tauá, Amanda, Glícia, Carol, do Tauá. Gravados na mente, certos amores nos deixarão. Uma obrigado, família Palmeiras, o Leozinho, o Arlindo, o Arnito, o Silei, Johnny com a gente, o Luiz, o Murel, o Anny, Zinaide e o Gabriel com a gente, todos no Águia. Super Águia. É igual até o Gabriel, é? Oh, yeah. Será que é de Bujaru? Júnior e Neto é sucesso. Viva o Lujo! É tocando de tudo! Não dói saber que você tá com ela. Eu vou muito bem, obrigada. Sem ressentimento ou mágoas. O teu relacionamento tá falido. E o que te faz feliz tá aqui comigo. Você... Obrigado com carinho, nosso grande amiga Negona está aqui presente com a gente. Galera lá do Distrito Industrial de Ananindeua. Vieram aí do passeio do Roberto, tá todo mundo com a gente. Olha, eu sei onde vai dar. Atenção, Valdemar, aproveitar aí do Lanson. Olha, chega aqui rapidinho com o Black, rapidinho. Querido, comando. Aqui. Chega aí! Só eu que sei fazer amor gostoso. Só minha boca conhece o seu corpo. Só eu que rasgo tua roupa. Bora Black, bora Black, bora Black, bora Black, garoto! Só eu que sou fazer. Esse Black também é do Águia. Tubarão pra si. Vá se preparando que eu não vou ter paciência. Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência, não vou deixar barato, não vou fingir que não vi. Então cola no periquitinho, Super Águia. O copo de cerveja com delicadeza ofereceu pra aquela moça, senta na sua mesa. Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que... Gente, fecha que a traição tem que ser assim. Tradição é traição, é saber, garoto. Se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela. Fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. E quando beija, morde a boca dela. Fala besteira no ouvido como faz comigo. Último final de semana de julho, confirmado o Leão Robótico e Super Águia no Forrozão da tia Ana. É, meu irmão, pode crer. Vamos lá. Se é melhor com ela. Do copo de cerveja com delicadeza ofereceu pra aquela moça. É muito bom tocar assim, na sua mesa. Todo mundo dançando, garginho. Não venha me dizer que foi só por educação. Asas do amor, Super Águia. Você faz falta, falta aqui, aqui, aqui. O som que bate, bate, volta, volta. Não tem mais nada entre o chão e o teto, teto. Só o eco, eco, eco, eco. Tem certeza que você levou tudo. Tem certeza que não... Nosso amigo Biel também tá aqui presente com a gente. Sei que até eu criar tudo. No seu livro... O filho do Cláudio. Te falta é que eu te vejo em tudo. Em cada canto dessa casa. Nos cabides das gavetas. E na cama bagunçada. E no box do banheiro. Sempre que o vidro embaça. Tem seu nome, o coração e uma flecha atravessada. É que eu te vejo em tudo. Em cada canto dessa casa. Denis Uber! Quatro comissários da área! Obrigado, quatro, você e o Netinho da Faz Gostoso com a gente! Obrigado, garoto! Você foi esquecer! E o quê? Levar a saudade na mala, mala, mala. Você faz falta, falta aqui, aqui, aqui. O som que bate, bate, volta, volta. Não tem mais nada entre o chão e o teto, teto. Só o eco. Obrigado com carinho também os irmãos Metralhas aqui com a gente. Estão na área meu amigo Cláudio, ele e o Alex Metralha, junto com toda a família Madureira Esporte Clube. Um abraço super especial, não do Jeguinho, Clailson e Marcinho, valeu! DJ Jeguinho e DJ Nando, arrebentando no meu Águia blindado. E fresca! Os DJs Marcinho, Nando, Clailson Show e Dieguinho Performático. Agora em um novo voo, Super Águia. Vamos dançar forró agora. Tem que tocar de tudo, garoto. Quem atira muito perde um alvo principal. Você me perdeu, agora tá passando mal. Denis, é nóis. Você se chama Coca-Cola no deserto. Agora dia 28, vamos estar em Marauá, a gente junto com o Mengão. 28 e 29, agora em janeiro, Marauá recebe o Águia, Super Águia. Nosso grande amigo Daco da Ceasa tá aqui presente com a gente. Tá curtindo o nosso som, valeu Daco. Um abraço carinhoso, ele e toda a comitiva, valeu de coração. E o Oscar Prime também. Tchau, Luiz, moça, aplaudir. Mais uma dose, hein, Oscar? Só a minha cerveja do Brasil. 3, 2, 1, vai! Quem quer tirar muito, perde o alvo principal. Cê me perdeu, agora tá passando mal. eu te valorizei, eu fiz de tudo pra dar certo. Você se chama Coca-Cola do deserto. Nosso parceiro Léo, o Gaspazinho Super Águia. Super Águia. O mundo é uma roda gigante, quem planta... Dando só um recado no dia 28 e 29 de janeiro. Você vê, implorando meu... No RT Eventos, tem o Paredão, Bala de Prata, diretamente de Curuçá, e a galera não pode perder, junto com o Leão Rebote, e tá todo mundo convidado, viu gente, vai ser bom! E nessa tem DJ Nando também lá, viu? Confirmado. DJ Nando. DJ Chambos. Eu tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, bebê com minha galera. Fui, partiu. Alô, Lundinho, confirmado, dia 21 e 22 de maio, festão do Santo Tomé, meu irmão, vai ser com Super Águia, nosso presidente, o GG tá na área, meu irmão, disse Massinho, que pancada de som, obrigado GG, dia 21 e 22, o Águia chega em Santo Tomé pela primeira vez, e a gente vai pra cima, maninho! Aí, Dinguinho. E amanhã vamos assinar o contrato, viu, tudo certinho. Super Águia em Santo Tomé, meu irmão. Márcio Martinelli. Obrigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, bebê com minha galera. Fui, partiu, bebê com minha galera. Tô obrigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, bebê com minha galera. Fui, partiu, bebê com minha galera. Eu tô obrigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, bebê com minha galera. Fui, partiu, bebê com minha galera. Eu tô obrigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, bebê com minha galera. Obrigado, parceiro Zé, meu Jonda, o Giovanni Minário, os garotinhos da Golada do Taguá com a gente. Super Águia. Querendo botar em minha fama de colão otário. DJ Denilson, velho aguardo do Gerando. Ele, o Black e as primeiras damas com a gente também. Aqui. O jamaicano do Super Águia, jamaicano. Pode crer, jamaicano. Quatro comissários, Netinho, lá faz gostoso lá de Caçanhão com a gente. Um abraço à comitiva, os fãs do DJ Clailson Show. Olavo Gago, meu gordinho lindo. Meu motora particular dele sube também. Quem não tem? Quem não tem? Vambora! Forrozinho, forrozinho, forrozinho. Aquele jeitinho que a mulher era gosta. Eu quero ver você até o chão. Uma surra de suíte pra tocar. Vai, vai, toma, toma. Toma, sai gostosa. Vai, toma, toma, toma, sai gostosa. Toma. Ei, Biel, tropeça esse costume. Desde o terremoto é assim, né? Meu irmão, pelo amor de Deus. Toma, o homem é um gato, sai gostosa, meu irmão. Vai, toma, toma, toma, sai gostosa. Vai, toma, toma, toma, sai gostosa. É uma e toma, toma, tudo, tudo! Super Águia! Se liga, galera! Vai, vai, o Águia está na área! Eu já vi o que tá falando, papai, toda essa gostosa. Daquele jeitinho que a mulher era gosta. Quero ver você sem vergonha até o chão. Uma surra de swing pra tocar. Eu já vi o que tá lançando para toda essa gostosa. E toma, sua gostosa! Toma, toma, toma, toma, toma, toma! Quero ver você sem vergonha até o chão. Uma surra de swing. Superáguia. Super Águia. Nutrido e guado. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba lá. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba. Xandinho tá tipo bomba, menina, bomba. O som e a aparelhagem mais eclética de Caçanhão está aqui, ó. Aqui. Comandando tudo. Xandinho tá feito um bom paiaca. E o som? Super Águia. Super Águia. E taca, taca, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Meu compadre, arrepente! Vem comigo! Pra onde é que tu vai com essa roupa, mulher? Desse jeito o povo vai desconfiar. Com esse short bem no pé do safadinho, se esse diabo é pra mim, pra quem é que vai mostrar? A tua blusa mais parece um sutiã. Todo homem é teu fã, desse jeito assim não dá. Oxente, homem, eu tô indo para a praia. Esse biquíni não comprei pra passear. Não adianta vir com esse desaforo. Você não dá mais no couro, ainda quer me perturbar. Além do mais, sou uma mulher fogosa. Toda noite quero prosa e você não quer me dar. Eu não quero uma maca de fazer chifre, mulher, pra depois os cabra me chamar de boi. Em todo canto que andar tem uma prosa. Não quero mulher famosa pros cabra ficar de oi. Eu não pedi pra você ficar comigo, não me bote. Nosso parceiro Vizinho também tá na área, galera de Garapé Açu. Obrigado, beijo! Curtindo Super Águia hoje, garoto! Cavalo de pau! DJs Nando e Dieguinho. Fadinho. Welcome, you dizer, com os DJs Nando e Dieguinho. Welcome, you dizer. Balcão, resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão, no lugar onde passava de tão ruim que ele tocava. DJ Denilson, ele é da época do Imperial. É Denilson, vai agora, meu irmão. Fofona, fofona, fofona. Pra cima, Black. O Black na parada. Acaba bebendo gritando, dizendo conjunto. Aqui sempre. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. A poeira lá. Os caba bebe gritando, dizendo ao conjunto bom. Tem que tocar de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. O polo velho furado fazia forofofom. Triângulo enferrujado, o pandeiro sem ter som. Povo sapateando, mas ninguém ouvia o tom. A poeira levantando, os caba bebe gritando. E shot, shot, shot, shot, shot, shot. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os caba bebo gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os caba bebo gritando, dizendo ao conjunto bom. Tem cheiro de rosa essa menina. Eu também cheiro a jasmim. Quero tanto dar um beijo na menina. Quero ela só pra mim. Se ela tem cheiro de rosa essa menina. Eu também cheiro a jasmim. Quero tanto dar um beijo na menina. E beijei ela, beijei ela, beijei ela. Aí andando com a gente o meu amigo Renato, ele e a Kelly, presente, valeu pelo carinho. Mas não deu em nada. Meu amigo Dudu, homem das pombas, também tá na área. E de madrugada. Amigo Bruninho, o homem do Premier, tá ali com a gente. Um abraço, garoto. Morena já sumiu no amor. Bora, Nandinho, bora, bora. Se ela tem cheiro de rosa. Vamos buscar do mil ruim. E também cheiro a jasmim. E pegou rua, será? Quero tanto dar um beijo na menina. Gabriel, tu deu as contas do Mirron, foi, Gabriel? Se ela tem cheiro de rosa. Ebel! Menina, eu também. Cadê o Mirron, rapaz? Quero tanto dar um beijo na menina. Quero ela só pra mim. E o pica-pau? E de madrugada. Nosso Biel, amigo Biel, técnico geral do Super Aí, o agente Biel. Dá-lhe corpo de curió. Vamos nessa! E de madrugada, abri a porta e a janela pra te ver. O Gabriel Martinelli também com a gente, né, Gabriel? Filho de potência, meu irmão. Nosso parceiro amigo Leó com a gente também. Alô, Leó, daqui a um pouquinho, Leó. Prepara o vai, Leó. Aí eu não aguento, né, Nando? De madrugada, abri a porta e a janela pra te ver. Mas não deu em nada. Os DJs, Clailson e Marcinho. Nando e Dieguinho performático. Agora em um novo show, aqui no Super Águia.